Porque não é por não enxergarmos-las que essas dificuldades inexistem, elas continuam existindo. Então os Espíritos nos convidam a lançar um olhar, a lançar luz sobre essas imperfeições que ainda trazemos. Não no sentido de condenar, de julgar, mas tão somente de conhecê-las, aceitá-las e aprendermos a nos amar como estamos, porque nós não somos essa realidade. Como nos diz Divaldo Pereira Franco, nós não somos assim, nós estamos assim. Somos espíritos destinados à felicidade, à plenitude supremas. Então, lançando esse olhar nessas nossas imperfeições, poderemos avançar muito. E como disse nas nossas palestras anteriores, a depressão será um grande instrumento para nos ajudar a fazer esse mergulho interior. Porque Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Assim é que a depressão vai nos obrigar a dar esse mergulho íntimo e descobrir qual a verdadeira missão nossa nesta encarnação. O que me falta para me realizar? Nós estamos aqui para nos autorrealizarmos em diversos campos, no campo afetivo, como filhos, como pais, como mães, como irmãos. Nós estamos aqui para nos realizar profissionalmente, para ter nosso esporte, nossos animais de estimação, nossa religião, nosso círculo de amigos. Temos uma porção de atividades a nos autorrealizarmos. E talvez pais inescrupulosos, movidos também pelo orgulho sem o saberem, exigiram dos filhos ainda numa idade muito tenra que fossem, que seguissem determinada carreira, determinada profissão, porque era uma maneira dos pais se projetarem através dos filhos. Então o filho, do mesmo modo que está narrado em o Bhagavad Gita, a canção sublime do islamismo, do hinduísmo, me perdoem, naquele livro sagrado, logo no diálogo entre o discípulo Arjuna e o mestre Krishna, Krishna o convida a encetar um grande combate contra os seus próprios familiares, dizendo que eles eram os Kurus que deveriam ser combatidos, enquanto que ele era um príncipe Pandava, narrando que ele era um ser que tinha muitas qualidades, muitas virtudes, e os Kurus, seus familiares, eram, na verdade, os vícios, as imperfeições que ele teria que combater, e que essa guerra iria ser travada na consciência. Então, muitas vezes, nós precisamos até mesmo nos libertar de algumas injunções que nos foram postadas pelos nossos familiares. Temos que ter uma verdadeira consciência desse eu divino que jaz dentro de nós. Porque ao mesmo tempo que temos essas dificuldades, a nossa sombra, Carl Gustav Jung afirmava que nós temos uma sombra dourada. E que o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, tem a oportunidade de nos narrar as diversas qualidades, as diversas potencialidades divinas que todos trazemos dentro de nós. Precisamos nos recordar da frase do Cristo dizendo: o reino de Deus está dentro de vós. Dizendo que o reino de Deus não vinha com aparência exterior. Não é pela aparência de santo, aquela capa que nós vestimos, motivados muitas vezes pelo nosso orgulho, para sermos melhor aceitos pelos nossos companheiros, que vamos poder dimensionar alguém, mas através da nossa própria luz. E o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que a luz que levamos aos outros é importante, mas que no mundo espiritual a luz que fizermos brilhar dentro de nós mesmos é que fará a grande diferença. Brilhe a vossa luz, nos disse o Cristo. Então precisamos descobrir essas potências divinas, esses germens de bondade, de generosidade, de sabedoria, de benevolência, de caridade, de altruísmo, que trazemos dentro de nós e que às vezes acreditamos não os possuir. Mas todos temos a centelha divina